É verdade, um dia de festa para a nossa unidade pastoral aqui de Oliveira do Hospital. Vai ser, digamos assim, a grande iniciativa ao nível do concelho, que esperamos que junte algumas centenas de pessoas. Portanto, toda a unidade pastoral vai estar reunida, não é? Todos, portanto, não haverá nem Eucaristia, nem celebrações da Palavra no domingo, em nenhuma paróquia, nem em nenhuma capelania. Estamos a mobilizar as pessoas no sentido em participarem nesta celebração única, que decorrerá às 10 horas no Parque do Mandaneiro, no palco principal. Vai ser presidido pelo Padre António Loureiro, que é, digamos assim, o moderador de toda esta unidade pastoral e também o arcipreste desta região de Nordeste, digamos assim. Portanto, dirigimos alguns convites aos padres aqui também do arcipestado a estarem presentes e a participarem ativamente nesta celebração. Também, de igual forma, dirigimos convites às irmandades presentes no concelho, dado que existe já uma relação anterior bastante forte, a também virem e participarem. E, portanto, esta iniciativa é promovida pela Unidade Pastoral, mas também pela Associação de São João Paulo II, que também está a organizar este evento em parceria com a Câmara Municipal de Oliveira. Depois, no final, faremos uma procissão por algumas ruas da cidade, as ruas principais, e vamos nos dirigir à estátua de São João Paulo II, onde faremos um breve momento de oração comunitária. No contexto de guerra que hoje nós estamos a viver, a figura de São João Paulo II é atualíssima. Uhum. João Paulo II, que viveu toda a sua infância, toda a sua juventude e toda a sua primeira fase da adultez em contexto de guerra, não é? No contexto da chamada União Soviética, e no qual ele teve um papel preponderante na queda do Muro de Berlim. Portanto, uma figura muito atual e que faz todo o sentido ser evocada neste contexto de guerra na Ucrânia que temos, de guerra na Europa.